armas, droga, dinheiro, muito dinheiro, cara. Submundo do crime, um dos caminhos que pode te trazer até aqui, velho. Para o mundo das grades, humilhação, abandono, vidas de muitas famílias destruídas. Lutar para sobreviver, esse é o nosso dilema. Pensar, o que faço parado aqui nesse lugar? Presídio se papuda, tenho vários chegados, P1, P2, P3, altos considerados, entre paredes e grades, tentando sobreviver. Realidade é essa, não tem pra onde correr, ou se garante ou vira caça. Aqui é assim, se tá devendo é mal, triste será o seu fim. Saiba chegar, fique na sua, evite duas caras. Procure andar na linha e nunca dê entrada. Rotina sempre é a mesma, não temos o que fazer. Um dominó, um futebol, único lazer. Banho de sol, aglomerados, pátio tão lotado. Vários acertos de contas, pilantra sendo furado. Seu proceder vale muito, pense dessa maneira. O clima aqui é pesado, não é de brincadeira. Não confie em ninguém, proteja a sua vida. Regras e leis são ditadas, melhor então segui-las. Sempre respeite, acredite, não duvide de ninguém. Se você for sangue bom, vão te respeitar também. Outro dia amanhece, o pesadelo é o mesmo. Nada mudou por aqui, nem mesmo o rango azedo. Andando no pátio eu vejo o dia passar. O pensamento vai longe, fico a imaginar. 5 anos se passaram, quanta decepção. Trairagem, covardia, vivemos na lei do cão. Sistema carcerário, falido, mundo obscuro. Muita coisa eu já vi por trás desses muros. Presídio se papuda, esse é o lugar. Aqui dentro é veneno, pode acreditar. Tão longe de tudo, bem perto da morte. Feche os punhos então, aqui é a lei do mais forte. Vida do crime, vida do crime, meu irmão. Viver do crime, pode crer, apenas uma ilusão, véi. Apenas uma ilusão, então se liga, meu irmão. Gama, pense Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, parando a expansão. Planaltina, Candanga, manos de toda a quebrada. Rapaziada de rocha, só correria adianta. Disposição tem de sobra, mas se deixar algum furo, não passar batido. Cabra de peito, estuprador, caiu aqui, tá fudido. Não tem vez, não tem chance, é mal aí, otário. Desse lado do muro, pra você tá embaçado. Vai puxar no seguro, se sobreviver. Não jogo conversa fora, então pague pra ver. Quantos daqui já se foram, quantos irão chegar. Quantos perderam a vida aqui nesse lugar. É só olhar em cada rosto, se vê a maldade. Não é tão fácil, meu irmão, viver atrás das grades. Humilhação, abandono, porrada, sofrimento. Cotidiano violento, muito sangue escorrendo. Vai de você, cara, saber puxar cadeia. Pode acreditar em minha parada, aqui é feia. Morte sempre presente, são tantas histórias. Quantos irmãos já contei, guardo em minha memória. Finado Marco se foi, não volta nunca mais. Pode crer, mano Marcelo, descanse em paz. Tentando fugir, perderam suas vidas. Quase sempre é assim, é missão suicida. De cima das muralhas eles não erram um tiro, só com a ajuda de Deus. Alguns irmãos conseguiram a liberdade sonhada. Já passava a hora real do nosso dia a dia, mano. Aqui é foda. Vida do crime, vida do crime, meu irmão. Viver do crime, pode crer, apenas uma ilusão, véi. Apenas uma ilusão, então se liga, meu irmão. Quem tá nas ruas desconhece a realidade. Antecedente criminal, falando sempre a verdade. Faculdade do crime, diploma de ladrão. Apenas mais um presídio em superlotação. Igual a muitos espalhados em todo o Brasil. E nunca um acha uma solução, puta que pariu. Te jogam aqui e seu processo no armário. Pro sistema então vai ser mais um presidiário. Tratado como animal pela sociedade. Limitado a viver sem sua liberdade. Pense bem no que fazer, escolha seu caminho. Antes que seja muito tarde, faça o seu destino. Procure uma saída que seja melhor, longe do crime, das tretas, da mela e do pó. Não se iluda, véi, se liga aí no que eu digo. Para ser considerado, não precisa ser bandido. Apenas seja você, respeito nunca é demais. Sua moral não se ganha, pode crer, se faz. Nossa vontade de levar uma vida diferente é o que nos faz seguir reto, sempre olhando para a frente. Olhamos para os lados e também para trás. Espancamentos e torturas, esquecer jamais. Mundo do crime, pode crer, legião do mal. Se der entrada, um vacilo pode ser fatal. Vida do crime, é, vida do crime, meu irmão. Viver do crime, pode crer, apenas uma ilusão, véi. Apenas uma ilusão, então se liga, meu irmão. Vida do crime, é, vida do crime, meu irmão. Viver do crime, pode crer, apenas uma ilusão, véi. Apenas uma ilusão, então se liga, meu irmão.